Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses alcançou o quarto lugar no ranking dos pontos turísticos brasileiros mais pesquisados por turistas internacionais nos sites de busca da internet em 2024. O levantamento foi realizado com dados da plataforma SimilarWeb, que mede o tráfego online. De acordo com a pesquisa, os Lençóis Maranhenses registraram 12,13 mil buscas ao longo do ano, ficando atrás apenas do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, com 175,7 mil buscas, das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, com 50 mil buscas, e do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro, com 43,9 mil buscas. No dia 26 de julho do ano passado, os Lençóis Maranhenses foram oficialmente declarados Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Com essa conquista, o nosso estado aqui do Maranhão soma 3 títulos reconhecidos pela Unesco. O primeiro foi concedido em 1997 ao Centro Histórico de São Luís, devido às suas características urbanas que remetem ao período colonial português. Em 2019, o Bumba Meu Boi do Maranhão foi declarado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O reconhecimento dos Lençóis Maranhenses como patrimônio mundial reforça a importância do turismo na região e fortalece a conservação desse bioma único, que encanta visitantes de todo o mundo com suas dunas e lagoas cristalinas. Essas são as informações aqui da Central de Jornalismo de São João dos Patos, no Maranhão. Eu volto aí à bancada do jornal Verdes Campos. Primeira edição. Um abraço para você, Messias, GF8, atualizando todas as informações de momento. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso agente de vendas, Juraci. Ele está em José de Freitas, do estado piauiense. Um abraço, Juraci. O contato do Juraci para você que quer garantir os produtos GF8 é 869-9971-3971. 869-9971-3971, tem todos os produtos GF8 disponíveis. A informação, Lucas. Bem, Carlos Santos, vamos falar de Páscoa, né? Porque você aí, amigo ouvinte, né? Já pensou aí a sua Páscoa com menos chocolate e ovos caros? Pois é, que isso vai acontecer aí. Um dos cenários previstos por economistas aí do setor para este ano, em meio aí às altas, os altos preços aí do cacau, né, que atingiu um pico bem alto em dezembro. Na ocasião, a tonelada de cacau chegou a ser comercializada por 11.040 dólares na cotação da Bolsa de Valores de Nova York, uma alta de 163% na comparação com o mesmo mês em 2023. Esse aumento aí é impulsionado pelos problemas climáticos nas lavouras dos maiores produtores do fruto no mundo, que ficam localizados na África. O continente aí representa 70% do fornecimento mundial da amêndoa, no caso é o caso da Costa do Marfim, um país lá da África que é a maior produtora, que sozinha gera 45% do cacau do planeta. Isso afeta também o chocolate brasileiro, já que o cacau é uma commodity, ou seja, o preço do cacau ele é definido de forma internacional. Ao longo do ano passado, os produtores de chocolates industrial e artesanal usaram estratégias para driblar a alta e não repassar o preço para os consumidores finais. E aí, como optar aí por um mix, né, de bombons, né, um mix de produtos e também diminuir o tamanho da embalagem. E aí pode ficar até mais difícil aí no período da Páscoa, porque uma vez que a amêndoa que é usada para fazer o chocolate para o feriado foi comprada no segundo semestre do ano passado, quando a amêndoa, né, atingiu aí esse pico no final do ano. Além disso, em 2025 teremos menos ovos de chocolate sendo comercializados. Serão produzidos aí cerca de 45 milhões de unidades, uma queda considerável aí de 22,4% em comparação ao ano passado, quando a fabricação foi de 58 milhões, segundo aí a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. A produção mundial de cacau teve seu terceiro ano seguido de de déficit em 2024. Isso significa que os países produzem menos cacau do que consomem. Segundo aí uma especialista, né, a Ana Paula Loz, que é a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. E desde a safra 2021-2022, os países já deixaram de produzir 758 mil toneladas, segundo a Organização Internacional do Cacau. Portanto, aí, Carlos Santos, a Páscoa, além de ter ovos caros, né, vamos ter aí uma Páscoa bem escassa na questão do chocolate. Preocupante, muito preocupante. Nós temos uma informação que estamos recebendo diretamente aqui dos nossos amigos ouvintes da Rádio Serra FM, que são os nossos retransmissores também do Jornal Verdes Campos. A informação é que a estiagem, nós falamos logo do início do Jornal Verdes Campos sobre o processo de estiagem. A estiagem está preocupando os pequenos agricultores do sertão do Piauí, no município de São Francisco de Assis. Já são 51 dias sem chuva. Os meses de janeiro, fevereiro e março e abril e o período do inverno nessa região, mas com essa estiagem de 100% das lavouras, na verdade, com essa estiagem, 100% das lavouras estão totalmente perdidas. Isso traz preocupações, porque nenhum pasto para o rebanho dos criadores foi criado devido a poucas chuvas. São dois problemas, Lucas. Primeiro, a questão das chuvas, que já são 51 dias sem chuva na região de São Francisco de Assis. E aí nós temos também as lavouras que estão totalmente perdidas com relação a essas chuvas que estão em falta. E outro problema é o pasto por rebanho. E eu falei logo no Jornal Verdes Campos de hoje que os criadores de animais, eles precisam desse, podemos considerar, desse período chuvoso para não só proporcionar a água para os animais, mas também para o pasto para o rebanho. Então, se não tem água, consequentemente, os animais nem podem se alimentar, né? Não podem se... tem um problema da desidratação, não podem se hidratarem e não tem um pasto para o rebanho, porque se não tem chuva, não tem um pasto. E então, são vários problemas que estão afetando a região de São Francisco de Assis, no estado do Piauí. Então, a atenção é para a prefeitura nesse momento, Lucas. Pois é, Carlos Santos, aí nós temos esse problema da estiagem, né? E você destacou muito bem a questão dos animais, né? Não só os animais vão sofrer, mas também toda a população, né? Porque você tendo aí essa questão da estiagem, né? Os animais morrem, não tem aí um pasto, né? Para eles se alimentarem, né? A pessoa que tem ali a lavoura, né? Não vê ali o fruto crescer e acaba vendo aquela terra seca ali sem ter mais o que fazer, né? E também prejudica a questão do consumo próprio, né? Porque muitas dessas pessoas também usam a água, né? Para ali também em questão de abastecimento de poços, né? Porque dizem que a água... é verdade que a água da chuva é limpa, né? Então, muitas dessas pessoas, né? Vendo essa oportunidade de chuva, né? Não tendo água, eles buscam esse último recurso que é buscar aí a água da chuva. E nem sempre, né? Quando não tem a questão da água da chuva, eles cavam poços, né? Como a gente viu, até viu ontem numa reportagem na televisão sobre essa estiagem, né? Principalmente algumas regiões ali, principalmente a cidade paulistana, né? Que teve aí também, tá tendo essa crise de estiagem, né? Muita gente lá sem água, né? Também as campanhas, né? De carros-pipa não estão dando certo, né? Parece que acontece alguns embrólios, né? Que impedem o repasse dessa água para a população, né? Por conta dos caminhões que são usados, né? Então, é um problema sério sério, né, que está atingindo aí essa população, não só essa população que o Carlos Sanches destacou, mas também outras ali que vivem no semiárido piauiense, né? Então o governo precisa aí tomar uma atitude drástica para tentar salvar essa população, né? Porque sem água não dá para viver, né? Nem o ser humano e nem também os animais, Carlos Sanches. É importante que o Estado faça valer e também priorize a questão do agronegócio, da agricultura familiar, mas a questão não é nem isso. A questão é o apoio a esses pequenos agricultores, não é verdade? O apoio a essa população, tanto no sentido de crédito rural, como também no sentido de abastecimento e também um apoio com relação à situação de problemas como a estiagem. Então é preciso que o Estado veja isso com bons olhos para justamente prevalecer a cidadania da população do sul do estado piauiense. E ainda hoje você vai acompanhar no Jornal Verdes Campos, primeira edição. Vamos trazer mais informações sobre a solenidade de assinatura dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida no interior do estado do Maranhão. E ainda, criminosos atacaram provedores de internet do Ceará e atearam fogo em empresas. Seu destaque, Lucas. Bem, Carlos Santos, nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre o caso aí de criminosos, né? Você destacou a criminalidade. Eu destaco também a criminalidade lá em São Luís, no Maranhão, onde alguns criminosos se passam por funcionários do CRAS e aplicam aí golpes financeiros em idosos, né? Então, aí em janeiro deste ano foram relatados aí alguns casos, né, que causaram aí revolta na população, e daqui a pouco nós vamos trazer todos esses detalhes de como esses criminosos estão agindo contra o público idoso de São Luís do Maranhão. Já já, após o intervalo comercial. Rede de Rádios Verdes Campos SAT informa a hora certa. Agora são 7 horas, bom dia. Acesse portalverdescampos.com.br e fique bem informado. Esta é a Verdes Campos SAT. É a Verdes Campos SAT. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos SAT. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Você quer mais força, mais resistência? Quer melhorar o desempenho físico? A Creatina Plus GF8 é o combustível que seu corpo precisa. É a fonte de energia pura para o seu dia a dia. Com mais energia para os músculos, você vai mais longe, mais forte e mais rápido. Treinos mais pesados, resultado satisfatório. Recupere-se mais rápido e vida que segue. Creatina GF8 Plus. Prepare-se para superar seus limites. Lembrando que produtos GF8 não são encontrados em farmácias ou supermercados. Disponível apenas no site produtosgf8.com. Nas lojas GF8, no FGF Play, nossos agentes de vendas e Fala Cliente 24 horas. WhatsApp 86 99435-5382. Entregamos em todo o Brasil. Procurando o destino perfeito no litoral piauiense? Conheça o Hotel Cajuína Beach, localizado entre Parnaíba e Luiz Correia, a apenas 5 minutos do Aeroporto Internacional de Parnaíba. Desfrute de apartamentos confortáveis, um delicioso café da manhã típico da região e o melhor da culinária local no nosso restaurante. Relaxe na nossa piscina, aproveite o estacionamento interno e para eventos temos um auditório completo, perfeito para suas necessidades. Possuímos apartamentos coletivos, ideais para grupos de amigos e excursões. Conforto, praticidade e hospitalidade esperam por você no Hotel Cajuína Beach. Reservas pelo WhatsApp 86 99414-7464. Possuímos tarifas promocionais em nosso app GF Play. Baixe agora mesmo, disponível para Android e iOS. Aí, meus irmãos, tá precisando comprar um óculos? Não vai botar teu dinheiro no mato não, hein, de óculos. De meio grau até 4 graus, sabe quanto? R$ 248. Da marca marca GF8. É autorreflexo, aquela que você olha pro sol, ó, fica verdinha, azulzinha. Pra senhora, pra senhor, pra mocinha, pro rapaz. Tem um laboratório próprio, entrega em 20 minutos. Nosso laboratório fica aqui ao lado do Centro de Convenções da Atlantic City, em Teresina. Quer ser um agente de venda? Procura nós. Não vendemos pra ótica nem pra farmácia. ZYD 329, Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233 6300 3233 6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Voltamos a apresentar Jornal Verdes Campos. O Jornal Verdes Campos, primeira edição, voltamos ao vivo para todo o Brasil, por toda a rede de rádios Verdes Campos Sat, com oferecimento dos produtos de F8, os produtos que garantem saúde e qualidade de vida para você e para toda a família. Top Fit GF8 Plus, você que quer emagrecer com credibilidade, emagrecer com um produto que vai lhe ajudar, vai lhe proporcionar muito mais saúde e qualidade de vida. Top Fit GF8 Plus, ele vai retirar, ajudar na retirada da gordura do fígado, né? Retirar também, ajudar na retirada da gordura abdominal. É um produto que vai lhe dar saúde e qualidade de vida. Ele ajuda também no controle da glicemia, controla os níveis de açúcar no sangue, reduz os desejos por carboidratos e ajuda na perda de peso. Esse sim é um produto. Em vez de você comprar um produto para determinada situação, outro produto para outra coisa, você vai garantir o Top Fit GF8 Plus, Lucas. Pois é, Cássio, do Top Fit aí GF8 Plus, que é o aliado, né, no seu emagrecimento saudável, né, rico aí em vitamina C, antioxidantes, especialmente também em antocianinas, né, contribuindo aí para a queima de gordura, melhora da circulação e também do fortalecimento do seu sistema imunológico, contendo aí em seus ingredientes o laranja moro, sendo aí um suplemento alimentar em cápsulas que incorpora aí substâncias ativas em sua formulação, né, e além dos benefícios que o Carlos Santos citou, ele também melhora aí a sua digestão, a sensibilidade à insulina para você que é diabético, reduz também a pressão arterial, ajuda a tratar na constipação, né, que é acelerando aí o seu trânsito, fazendo aí com que o seu trânsito intestinal, né, tendo aí o efeito laxante, reduz também o risco de doenças gastrointestinais, previne também doenças na retina para você que está com problema de visão e também reduz aí a questão do estresse oxidativo no fígado, que previne aí danos e promove a regeneração de células hepáticas. Portanto, esse é o produto. Se você quer emagrecer com saúde, experimente, faça uso do Top Fit GF8 Plus, Carlos Santos. É só você ligar agora mesmo para a central de atendimento, que é 24 horas, 86-3233-6300-869-9435-5382. Top Fit GF8 Plus. Nós vamos voltar agora com a participação do Neto de F8, ele que esteve presente na solenidade de assinatura dos contratos do programa de habilitação do governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Esteve representantes da Caixa Econômica, lideranças regionais, e também representante da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares do povoado Mororó, na cidade de Timbiras, no estado do Maranhão. A informação novamente com Neto GF8. Nesse momento eu me encontro aqui no povoado Mororó da associação, onde está sendo feita a assinatura, uma solenidade de assinatura do projeto Minha Casa Minha Vida, aonde vários beneficiários foram contemplados. E eu me encontro aqui ao lado do Gil, que é um dos beneficiários que ganhou também uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida. E eu quero ouvir dele qual o tamanho da felicidade. Gil, hoje é um momento de felicidade para todos vocês, principalmente para você que está sendo contemplado com uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida. É muito, muito satisfatório a gente estar aqui, porque foi um termo que a gente lutou muito, né? Muita esperança, e graças a Deus chegou na nossa porta. Nós estamos muito agradecidos, porque é uma esperança que a gente tinha há tempo e hoje está sendo concluído. Então hoje todo mundo está de parabéns, todo mundo hoje está gostando que isso aconteceu hoje. Isso aí foi uma coisa, uma luta de todo mundo junto. 845. E só temos a agradecer. Rádio Serra FM. Muito bem, 200, o Gil é um dos contemplados aqui, acabou de assinar megahertz. O seu contrato. Rádio Serra FM. Na solenidade, FM, onde está sendo realizado. Comunidade. Você está ouvindo a Serra FM, Sistema de Rádio Comunitária, ZYT 845, canal 200, frequência modulada em 87,9 MHz. Estúdio e transmissor localizado na Avenida Professor Vicente Gualberto, centro sem número. Uma emissora da Associação de Rádio Comunitária de São Francisco de Assis, do Piauí. santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Senhor, eu quero te ouvir. Conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. E agora o que será de nós sem ele aqui? Mas de repente um viajante deles se aproximou e perguntou: por que estás triste? O que vai comentando? Ficou uma pergunta quase sem respostas. E olhando um para o outro, respondeu então Cleófas: és um peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Mataram nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. E chegando na casa para onde iam, o viajante fez, queria passar. Eles então pediram: fique aqui conosco, o sol já se declina, a noite vai chegar, e eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso prosseguir sozinho, e nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriam os olhos para o contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. E os dois desceram para Jerusalém, com o coração repleto de alegria, dizendo: não ardia em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: ei, nós vimos o mestre. E eles perguntavam: onde ele está? Onde ele está não sabemos dizer. Só sabemos dizer que ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele passou lá em casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele passou lá em casa. Ele passou lá em casa. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor.